beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Coração viajar,

primeira posição, som de MC Anitta, Show das Poderosas. E ela tá podendo. Entre as mais tocadas de todo o país, aqui também na sua rádio favorita. E tá indo pra tudo quanto é canto de emissoras, sempre está lá. E também os vídeos mais bombados na internet. É a MC Anitta fazendo muito sucesso. E também aqui na nossa parada, nas campeãs da semana, ocupando a primeira posição. Semana que vem tem mais. E eu lembro, você participa durante toda a semana aqui da sua rádio favorita, ligando pra cá, acessando o nosso portal, ou também através do SMS, ou também através de SMS, assim quem sabe a sua preferida vai estar tocando no próximo final de semana, aqui nas Campeãs da Semana. Eu, Diego Soares, deixo você um grande abraço, grande beijo e até a próxima edição. Tchau, tchau! Você acabou de ouvir. Você acabou de ouvir. As Campeãs da Semana. De volta na próxima semana.